Você me cobre mais bonita, uma corda no pescoço e azul. Todo dia é o dia mais feliz da minha vida, que eu tenho você só pra mim. Você é linda, mesmo com esses vermes que querem te comer também. Sua família insiste em visitar, imagina o que eles iriam dizer. Inseticida, mas não fica assim, você ainda cheira bem. A polícia veio me buscar, eles não entendem o amor. Querem me prender pra sempre. Manda essa carta pra avisar.